cheiro de festa. Ser feliz é muito bom. Sonhos brilham no meio da festa. Bate forte o coração. Quando chega a hora do bolo, todo mundo dá as mãos. Enche o peito e sopra as velas, feito furacão. Quando o dia tem cheiro de festa, ser feliz é muito bom. Sonhos brilham no meio da festa. Bate forte o coração. Bum, bum, bum, bum. Quando chega a hora do bolo, todo mundo dá as mãos. Enche o peito e sopra as velas, feito um furacão. Peguei a sua mão, não vai embora. Ah, tirei o pau no gato. Coitadinho. Mas o gato não morreu. Ainda bem. Dona Chica que admirou, cê sente o berro que o gato deu. Ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, meu, meu. Dona Chica. Do berro. Tchau. Atrasei.